Fecheiro 33, capítulo 11. Convenci-me de que estava para chegar uma das suas crises. Via-a debilitada e sentia-a cheia de angústia, como se estivesse à espera de que qualquer coisa incontrolável partisse ao meio o prédio, o apartamento, ela própria. Durante uns dias não soube nada dela. Fiquei entontecida pela gripe. Dedê também tinha tosse e febre. Parti do princípio de que o vírus em breve se transmitiria a Elsa e a Ima. Ainda por cima tinha de entregar um trabalho com urgência. Precisava de inventar qualquer coisa para uma revista que ia dedicar um número completo ao corpo feminino e não sentia vontade nem forças para escrever. Lá fora levantara-se um vento frio que fazia estremecer os vidros das janelas. Os caixilhos não fechavam bem. Entravam lâminas de gelo. Na sexta-feira, Enzo veio dizer-me que tinha de ir a Avelino porque uma velha tia sua não se encontrava bem. Quanto a Rino, iria passar o sábado e o domingo com Stefano, que lhe pedira ajuda para desmontar os móveis da charcutaria a fim de levá-los a um fulano que estava disposto a comprá-los. Lila, portanto, ficaria sozinha. E Enzo disse que ela estava um bocado deprimida, por isso pediu-nos que lhe fizéssemos companhia. Mas eu estava cansada. Assim que conseguia concentrar-me numa ideia, logo Dedê me chamava, Ima precisava de mim, Elsa protestava e a ideia evaporava-se. Quando Pinucci apareceu para pôr ordem na casa, pedi-lhe que cozinhasse em abundância para sábado e domingo. E fechei-me de imediato no meu quarto, onde tinha uma mesinha para trabalhar. No dia seguinte, como Lila não dera sinal de vida, fui lá abaixo convidá-la para almoçar. Abri uma porta esguedelhada de pantufas, um velho roupão verde escuro por cima do pijama. Mas, para meu espanto, tinha os olhos e a boca fortemente maquilhados. A casa estava numa grande desordem. Sentia-se um cheiro desagradável. Disse-me: se o vento soprar ainda com mais força, faz voar o bairro. Nada mais do que uma hipérbole excessiva. No entanto, alarmei-me. Falara como se estivesse convencida de que, na realidade, o bairro podia ser arrancado dos alicerces e ir-se esmigalhar para os lados de Ponte Rossi. Quando se apercebeu de que eu captara a anomalia do seu dito, sorriu-se de modo forçado. Murmurou: disse isto de brincadeira. Fiz sinal que sim. Descrevi-lhe as coisas boas que havia para o almoço. Entusiasmou-se de forma exagerada. Mas segundos depois mudou bruscamente de humor e disse: traz-me o almoço aqui. Não quero ir à tua casa. As tuas filhas enervam-me. Levei-lhe o almoço e também o jantar. As escadas estavam geladas, eu não me sentia bem e não queria andar para baixo e para cima só para ela me dizer coisas desagradáveis. Mas desta vez encontrei-a surpreendentemente cordial. Disse: espera, fica um bocadinho comigo. Levou-me para a casa de banho, escovou o cabelo com muito cuidado e, entretanto, falou das minhas filhas com ternura, com admiração. Como se quisesse mostrar-me que não pensava a sério aquilo que me dissera poucos minutos antes. De início, disse, dividindo o cabelo ao meio e começando a fazer tranças, sem perder de vista a sua imagem no espelho: a Dedê parecia-se contigo, mas agora está a ficar como o pai. Com a Elsa passa-se o contrário. Parecia igual ao pai e, afinal, agora começa a parecer-se contigo. Tudo se move. Um desejo, uma fantasia, circulam com mais velocidade do que o sangue. Não percebo. Lembras-te de quando eu julgava que o Gennaro era do Nino? Sim, a mim parecia-me mesmo. O menino era igual a ele, a cópia dele. Queres dizer que um desejo pode ser tão forte que parece que já se realizou? Não. Quero dizer que durante alguns anos o Gennaro foi realmente filho do Nino. Não exageres. Olhou-me um instante com malícia. Deu uns passos pela casa de banho a cochear. Desatou a rir, de modo um pouco artificial. Parece-te que assim estou a exagerar? Percebi com um certo enfado que estava a imitar o meu andar. Não me gozes, a anca dói-me. Não te dói nada, Lenu. Inventaste que tens de cochear para não deixares morrer a tua mãe por completo. E agora cocheias mesmo. E eu observo-te. Faz-te bem. Os Solara ficaram-te com a pulseira. E tu não disseste nada. Não te aborreceste. Não te preocupaste. Logo, logo, pensei que era porque não te sabes insurgir. Mas agora compreendi que não é isso. Estás a envelhecer como se deve. Sentes-te forte. Deixaste de ser filha. Tornaste-te verdadeiramente mãe. Senti-me pouco à vontade. Repeti. É só porque me dói um pouco. A ti até as dores te fazem bem. Bastou-te cochear um bocadinho. E agora a tua mãe está sossegadinha dentro de ti. A perna dela está contente por tu cocheares. E por isso também tu estás contente. Não é assim? Não. Ela fez uma careta irónica para confirmar que não acreditava em mim. E disse-me com os olhos pintados, reduzidos a duas fendas. Em tua opinião, quando a Tina tiver 42 anos, será assim? Olhei para ela. Tinha uma expressão provocante, as mãos apertadas em volta das tranças. Disse-lhe, é provável, sim, talvez sim. Capítulo 12. As minhas filhas tiveram de se orientar sozinhas. Fiquei a comer com Lila, apesar de ter frio nos ossos. Falámos o tempo todo das semelhanças físicas. Tentei perceber o que se estava a passar na cabeça dela. Mas também lhe falei do trabalho que estava a fazer. Falar contigo ajuda-me, disse, para lhe transmitir confiança. Tu fazes-me pensar. Aquilo pareceu alegrá-la. Murmurou. Quando sei que te sou útil, sinto-me melhor. Logo a seguir, por causa do esforço para me ser útil, começou a fazer raciocínios retorcidos ou inconclusivos. Pusera muita base para esconder a palidez e não parecia ela, mas sim uma máscara de carnaval com as maçãs do rosto muito vermelhas. Por vezes seguia com interesse, outras vezes reconhecia apenas os sinais do mal-estar que já conhecia bem e assustei-me. Disse-se, por exemplo, a rir. Durante uns tempos criei um filho do Nino, exatamente como tu fizeste com a Ima, um filho de carne e osso. Mas quando esse filho se tornou o filho do Stefano, onde é que foi parar o filho do Nino? O Genaro ainda o terá dentro dele? Tenho-o eu? Frases deste género. Perdia-se. Depois começou bruscamente a elogiar os meus cozinhados. Disse que comera com gosto, o que não lhe acontecia havia muito tempo. Quando lhe respondi que não era obra minha, mas de Pinuccia, ensombrou-se. Resmungou que não queria nada de Pinuccia. Nessa altura, Elsa chamou-me do patamar. Gritou que eu tinha de ir para casa imediatamente. Dedê com febre era ainda pior do que Dedê de boa saúde. Recomendei a Lila que me chamasse em qualquer altura, se precisasse de mim. Disse-lhe que descansasse e subia à pressa para o meu apartamento. Durante o resto do dia esforcei-me para me esquecer dela. Trabalhei até altas horas da noite. As meninas tinham crescido com a ideia de que, quando eu estava mesmo com a corda ao pescoço, tinham de se arranjar e não me incomodar. Realmente deixaram-me em paz e eu trabalhei bem. Habitualmente bastava-me meia frase de Lila e o meu cérebro reconhecia-lhe a aura, ativava-se, emanava inteligência. Já sabia que conseguia trabalhar bem, sobretudo quando ela, mesmo com apenas algumas palavras incoerentes, garantia à parte mais insegura de mim que eu estava certa. Arranjei uma arrumação compacta e elegante para a sua resinguice divagante. Escrevi sobre a minha anca, sobre a minha mãe. Agora que tinha uma aceitação cada vez maior à minha volta, admitia sem problemas que falar com ela me suscitava ideias, me levava a estabelecer ligações entre coisas distantes. Naqueles anos de vizinhança, eu no andar de cima, ela no de baixo, acontecera muitas vezes. Bastava um ligeiro estímulo e a cabeça que parecia vazia revelava-se cheia e animada. Atribuía-lhe uma espécie de capacidade de ver longe. Havia de atribuir-lhe durante toda a vida. E não encontrava nada de mal nisso. Dizia para mim que sermos adultas era isso. Reconhecer que precisava dos seus estímulos. Se outrora escondia até de mim mesma aquela inflamação que ela acendia em mim, agora tinha orgulho nela. Até escrevera sobre isso em qualquer parte. Eu era eu. E precisamente por esse motivo podia dar-lhe espaço em mim e dar-lhe uma forma resistente. Ela, pelo contrário, não queria ser ela. Por isso não era capaz de fazer o mesmo. A tragédia de Tina, o físico debilitado, o cérebro à deriva, de certo contribuíam para as suas crises. Mas o mal-estar a que ela chamava perda dos contornos tinha aquela razão de fundo. Fui para a cama por volta das 3. Acordei às 9. Dedê estava livre da febre. Em compensação, Ima tinha tosse. Arrumei o apartamento, fui ver como estava Lila. Bati muito tempo. Não abria. Colei o dedo ao interruptor da campainha até lhe ouvir o passo arrastado e a voz a resmungar insultos em dialeto. As tranças estavam meio desfeitas. A maquilhagem desfeita parecia ainda mais uma carranca triste do que no dia anterior. A Pinucci envenenou-me, disse convicta. Não dormi. Tenho a barriga a rasgar-se. Entrei e tive uma impressão de incúria, de sujidade. No chão, ao pé do lavatório, vi papel higiênico ensopado em sangue. Disse, comi as mesmas coisas que tu comeste e estou bem. Então explica-me o que é que eu tenho. A menstruação? Zangou-se. A menstruação tenho-a sempre. Então tens de te deixar ver. Na barriga não me deixo ver por ninguém. O que é que tu pensas que tens? Eu sei lá. Então vou-te buscar um calmante à farmácia. Tu não tens em casa? Não preciso. E Dede e Elsa? Também não. Vocês são perfeitas. Vocês nunca precisam de nada. Bufei. Começava de novo. Queres discutir? Tu é que queres discutir, uma vez que dizes que tenho as dores menstruais. Não sou uma menina como as tuas filhas. Sei se tenho essas dores ou outras coisas. Não era verdade, não sabia nada de si. Quando tinha de lidar com os movimentos do seu organismo, era pior do que Dedê e do que Elsa. Percebi que estava a sofrer, apertava a barriga com as mãos. Talvez me tivesse enganado. Estava sem dúvida dominada pela angústia, mas não por causa dos seus velhos terrores. Tinha um mal de verdade. Fiz-lhe um chá de camomila e obriguei-a a bebê-lo. Enfiei um casacão e fui a correr ver se a farmácia estava aberta. O pai de Gino era um farmacêutico muito entendido. De certeza que me aconselharia bem. Mas mal acabara de sair para a rua larga, para o meio das barracas de domingo, quando ouvi explosões. Pum-bum, pum-bum! Parecidas com aquelas que os miúdos provocam na altura do Natal a brincar com o fogo de artifício. Foram 4, muito próximas umas das outras. E depois ouviu-se uma quinta. Pum! Enfiei pela rua que ia para a farmácia. As pessoas pareciam desorientadas. O Natal ainda vinha longe. Umas estugavam o passo, outras corriam. Começou de imediato a ladainha das sirenes. A polícia, uma ambulância. Perguntei a um fulano o que acontecera. Abanou a cabeça, ralhou com a mulher que se atrasava e pisgou-se. Depois vi Carmen com o marido e os dois filhos. Estavam do outro lado da rua. Atravessei. Antes que fizesse perguntas, Carmen disse-me em dialeto. Mataram os dois Solara. Capítulo 13. Há momentos em que aquilo que ladeia a nossa vida e que parece que lhe há de servir de fundo para sempre, um império, um partido político, uma religião, um monumento, mas também simplesmente as pessoas que fazem parte dela no nosso dia-a-dia, se desmorona de um modo completamente inesperado e justamente quando mil outras coisas nos acossam. Aquele tempo foi assim, dia após dia, mês após mês, à fadiga juntou-se fadiga, ao tremor, tremor. Durante um longo período de tempo, pareceu-me ser como certas figuras de romances e dos quadros que estão paradas sobre um penhasco ou sobre a proa de um navio enfrentando uma tempestade que, no entanto, não as derruba, ou melhor, nem lhes toca. O meu telefone não parava de tocar. O facto de eu residir no feudo do Solara obrigou-me a uma torrente infinita de palavras escritas e orais. A minha irmã Elisa, depois da morte do marido, tornou-se uma menina aterrorizada. Quis-me junto dela noite e dia. Tinha a certeza de que os assassinos voltariam para a matar também, a ela e ao filho. E tive, principalmente, de me ocupar de Lila, que naquele mesmo domingo foi arrancada de chofre ao bairro e ao filho, a Enzo, ao trabalho, e foi parar às mãos dos médicos porque estava fraca. Via coisas que pareciam verdadeiras, mas não eram, e andava a esvair sem sangue. Encontraram-lhe um fibromioma no útero, operaram-na e extraíram-lhe. Uma vez, estava ainda no hospital, acordou sobressaltada e exclamou que Tina lhe saíra outra vez da barriga e agora estava a vingar-se de todos e dela também. Durante uma fração de segundo, pareceu convencida de que fora a filha que matara o Solara. Capítulo 14. Marcelo e Michele morreram num domingo de dezembro de 1986 em frente da igreja onde tinham sido batizados. Poucos minutos depois do seu assassinato, já todo o bairro conhecia os pormenores. Sobre Michele tinham disparado 2 vezes. Sobre Marcelo, 3. Gigliola fugira e os filhos correram atrás dela por instinto. Elisa agarrara Silvio e estreitara-o a si, virando as costas aos assassinos. Michele morrera logo. Marcelo não. Ficara meio sentado num degrau e tentara abotoar o casaco, mas sem conseguir. Aqueles que mostravam saber tudo sobre a morte dos irmãos Solara, quando se tratou de dizer quem os matara, descobriram que não tinham visto quase nada. Fora um único homem que disparara. Depois entrara com calma para um Ford Fiesta vermelho e fora-se embora. Não, tinham sido 2. 2 homens. E ao volante do Fiat 147 amarelo em que fugiram, estava uma mulher. Nada disso. Os assassinos eram 3 homens. Os rostos cobertos por passamontanhas e tinham-se afastado a pé. Em alguns casos, pareceu mesmo que ninguém disparara. Na descrição que me fez Carmen, por exemplo, o Solara, a minha irmã, o meu sobrinho, Gigliola e os filhos agitavam-se em frente da igreja, como se tivessem sido atingidos por efeitos sem causa. Michele caía no chão de costas e a cabeça batia com força na pedra lávica. Marcelo acomodava-se com cuidado num degrau e, como não conseguia fechar o casaco sobre a camisola azul de gola alta, preguejava e deitava-se de lado. As mulheres, os filhos, não haviam sofrido nem um arranhão e em poucos segundos alcançaram a igreja para se esconder. Parecia que os presentes só tinham olhado para o lado dos assassinados e não para o dos assassinos. Armando, quando se deu a ocorrência, voltou a entrevistar-me para o seu canal de televisão. Não foi o único. Na altura disse e contei por escrito em vários locais aquilo que sabia, mas nos 2 ou 3 dias que se seguiram, verifiquei que principalmente os cronistas dos jornais napolitanos sabiam muito mais do que eu. As informações que até pouco antes não se encontravam em parte nenhuma, de repente propagaram-se. Havia uma lista impressionante de proezas criminosas atribuídas aos irmãos Solara, de que eu nunca ouvira falar. Igualmente impressionante era a lista dos seus bens. Aquilo que eu escrevera com Lila, aquilo que publicara quando eles ainda eram vivos, não eram nada. Quase nada, em comparação com aquilo que apareceu nos jornais depois da sua morte. Em compensação, lembrei-me de que sabia outras coisas. Coisas que ninguém sabia, nem escreveu, nem sequer eu. Sabia que, quando éramos miúdas, achávamos os Solara muito bonitos. Que eles andavam para a frente e para trás pelo bairro, no seu 1100, como os guerreiros antigos nos carros de guerra. Que uma noite nos tinham defendido na Piazza dei Martiri, da juventude abastada, de Chiaia. Que Marcelo haveria de querer casar com Lila, mas que depois casara com a minha irmã Elisa. Que Michele se apercebera com grande antecedência das qualidades da minha amiga e que a amara durante anos, de um modo tão absoluto que acabara por se perder. Precisamente ao recordar-me de que sabia essas coisas, descobri que eles eram importantes. Eram a prova de que eu e milhares de outras pessoas honestas de toda a Nápoles tínhamos estado dentro do mundo de Solara. Tínhamos participado na inauguração dos seus estabelecimentos. Tínhamos comprado bolos no seu bar-pastelaria. Tínhamos festejado os seus casamentos. Tínhamos comprado os seus sapatos. Tínhamos sido visitas das suas casas. Tínhamos comido à mesma mesa. Tínhamos recebido, de modo direto ou indireto, o seu dinheiro. Tínhamos suportado a sua violência e tínhamos feito de conta que não era nada connosco. Marcelo e Michele, quer quiséssemos ou não, faziam parte de nós, como fazia Pasquale. Mas enquanto em relação a Pasquale, embora entre mil senãos, fora traçada imediatamente uma linha de separação clara, a linha de separação em relação a pessoas como Solara, fora e era em Nápoles, em Itália, incerta. Quanto mais saltávamos para trás, horrorizados, mais a linha nos incluía. A solidez que essa inclusão assumira no espaço reduzido e bem conhecido do bairro deprimiu-me. Alguém, para me deitar lama para cima, escreveu que eu era aparentada com o Solara e, durante algum tempo, evitei visitar a minha irmã e o meu sobrinho. Também evitei Lila. Sim, ela fora a mais acérrima inimiga dos dois irmãos. Mas o dinheiro com que abrira a sua pequena empresa não o juntara a trabalhar para Michele, talvez subtraindo-lhe? Andei algum tempo às voltas com o assunto. Depois o tempo passou. Também os Solara se confundiram com os muitos que diariamente iam fazer parte da lista dos mortos por homicídio. E a única coisa que nos preocupou foi que, para o lugar deles, surgiria gente menos familiar e ainda mais feroz. Eu esqueci-me deles a tal ponto que, quando um rapaz dos seus 15 anos me entregou um embrulho da parte de um ourives de Monte Santo, não tive logo a intuição do que ele continha. Espantou-me o estojo vermelho, o subscrito endereçado à doutora Helena Greco. Tive de ler o bilhetinho para perceber do que se tratava. Marcelo escrevera numa caligrafia laboriosa, simplesmente, desculpa, e assinara com um M todo cheio de arabescos, como antigamente ensinavam na escola primária. No estojo estava a minha pulseira, tão polida que parecia nova. Capítulo 15. Quando contei a Lila a respeito desse embrulho e lhe mostrei a pulseira toda lustrosa, ela disse: não voltes a pô-la e nem deixes que as tuas filhas a ponham. Voltara para casa muito debilitada. Bastava subir um lanço de escadas para sentir que a respiração lhe fazia estalar o peito. Tomava comprimidos e dava as injeções a si própria. mas de tão pálida que ficara, parecia ter estado no reino dos mortos. E falava da pulseira como se tivesse a certeza de que viera de lá. A morte de Solara coincidira com o seu internamento de urgência no hospital. O sangue que ela vertera misturara-se também, no meu modo de sentir aquele domingo caótico, com o deles. Mas sempre que tentei falar daquela espécie de execução em frente da igreja, ela fez uma expressão de contrariedade. Reagiu com palavras como: era gente de merda, Lenu. Está-se toda a gente a lixar para eles. Lamento pela tua irmã. Mas se tivesse sido um bocado mais esperta, não se teria casado com o Marcelo. Já se sabe que as pessoas como ele são assassinadas. Algumas vezes tentei puxá-la para aquela sensação de contiguidade que na altura me embaraçava. Pensei que ela devia tê-la mais presente do que eu. Disse-lhe algo como: conhecíamos desde miúdos. Todos foram miúdos. Deram-te trabalho. Dava-lhe jeito a eles e dava-me jeito a mim. Não há dúvida de que Miquela foi vil, mas tu por vezes não lhe ficaste atrás. Devia ter feito pior. Falava, esforçando-se para se limitar ao desprezo. Mas vinha-lhe um olhar de má. Cruzava os dedos, apertava-os, até os nós dos dedos ficarem brancos. Sentia que por trás daquelas palavras, já de si ferozes, havia outras muito mais ferozes que evitava dizer, mas que tinha prontas na cabeça. Lia-lhas na cara, ouvia-lhas gritar. Se foram eles que me roubaram a Tina, então fizeram pouca coisa ao Solara. Deviam escortejá-los e arrancar-lhes o coração, espalhar as vísceras deles pela rua. Mas se não foram eles, quem os matou fez bem na mesma. Mereciam isso e mais. Se me tivessem assobiado, eu teria ido a correr dar-lhes uma ajuda. Mas nunca chegou a exprimir-se dessa forma. Aparentemente, a brusca saída de cena dos dois irmãos pareceu influir pouco ou nada sobre ela. Apenas a encorajou, uma vez que já não havia a possibilidade de os encontrar, a passear pelo bairro com mais frequência. Nunca falou em regressar ao ativismo anterior ao desaparecimento de Tina, nem sequer retomou o seu ritmo de vida, só casa e escritório. Fez a convalescença durar semanas e semanas, se ir andando entre o túnel, a rua larga, os jardins. Caminhava de cabeça baixa, não falava com ninguém. E como, em parte, por causa do seu aspecto desleixado, continuava a parecer um perigo para si mesma e para os outros, ninguém lhe dirigia a palavra. Às vezes, obrigava-me a acompanhá-la e era difícil dizer-lhe que não. Passámos muitas vezes em frente do bar pastelaria, que tinha um cartaz onde estava escrito: encerrado por motivo de luto. O luto nunca mais terminou. O estabelecimento nunca mais reabriu. O tempo de Solara chegar ao fim. Mas Lila todas as vezes olhava para as persianas descidas, para o cartaz desbotado e constatava satisfeita: continua fechado. Aquilo parecia-lhe uma coisa tão positiva que depois de passarmos era capaz de dar mesmo uma risadinha. Uma risadinha e mais nada. Como se o facto de estar fechado tivesse algo de ridículo. Só numa ocasião nos detivemos à esquina, como se quiséssemos assimilar a sua torpeza, agora que já não tinha os enfeites habituais do bar. Ali tinham estado as mesinhas e as cadeiras coloridas, os perfumes dos bolos e do café, um vai-vem de gente, negócios secretos, acordos honestos e acordos infames. Agora havia a parede acinzentada, toda gritada. Quando morreu o avô, disse Lila, quando a mãe foi assassinada, o Marcelo e o Michele forraram as paredes do bairro de cruzes e de santas. Fizeram choradeiras, até mais não. Agora que morreram eles, zero. Depois lembrou-se de quando ainda estava na clínica, e eu lhe contara que, a crer nas palavras reticentes das pessoas, Os projéteis que tinham matado Solara não tinham sido disparados por ninguém. Ninguém os matou, sorriu. Ninguém os chora. Parou. Calou-se durante alguns segundos. Depois, sem qualquer relação aparente, confidenciou-me que não queria trabalhar mais.